Elton, quando puder falar, viu? Para o top de 5 segundos. Resenha Bahia. Resenha Bahia. Bora, Bahia! Minha porra! Lúcio Valverde. Salve, salve, nação tricolor. Um forte abraço a você, torcedor amigo, ligado na rádio BoraBahia.net, a voz da torcida de ouro. Hoje, dia 15 de dezembro de 2011, às 19 horas e 13 minutos, começa aqui a sua resenha Bahia. Informação, comentários, interatividade, tudo do dia do esquadrão você escuta aqui. Também torcedor pode participar através do Twitter da rádio, o arroba rádio Bora Bahia, mandando sua pergunta, sugestão, informação que vamos ler e debater aqui ao vivo no ar. E sem perder tempo, vamos direto com os destaques do dia. Girando com a notícia. Bahia! Figueirense vence disputa com o Bahia por Toró. Volante Somália foi procurado pelo Bahia. Empresário revela interesse do Bahia em Jonatas Albina, mas clube nega. Nike diz porque escolheu Bahia, modelo já pronto. Divisão de base realiza testes em Brasília e Monte Santo. Esses e outros assuntos vamos debater aqui e vamos também debater a opinião de vocês aí ouvindo e participando pelo Twitter e também pelo Facebook. Cumprimentando aqui os componentes da mesa, começando por ele, o Metralhadora .24. Carlos Sampaio. Bom dia, bom dia, boa noite, né, a todos nossos ouvintes, né, mais um dia de Resenha Bahia, né, mais um dia de interatividade, notícias, né, e todos os assuntos sobre o Esquadrão de Aço, né, notícias, comentários, e hoje, mais do que nunca, sem muitas notícias, né, temos mais especulações, mas nada de renovações e contratos, né, e contratações. Então o Bahia está um pouco lento, a gente vai conversar sobre isso também, né? Vamos falar as notícias que temos aqui em mãos e novidades também para a nossa resenha, né? Isso aí a gente vai deixar um pouco pro final. Mas é isso, uma boa noite a todos. Nosso Twitter é o arroba rádio Bora Bahia, vocês podem começar a participar. Tem também o Facebook, né? O Lucas também participa lá do Facebook da Rádio Bora Bahia, então vocês já podem começar aí a participar, que a gente vai respondendo aqui na interatividade com o torcedor. Então boa noite a todos. Beleza, Carlos. Também dando boa noite aqui ao nosso Lucas Marques. Boa noite, velho. Boa noite a toda a torcida tricolor, a todos os ouvintes. Um programa hoje sem muitas notícias, mas com algumas novidades também. Alguns comentários que a gente vai fazer sobre as não contratações que o Bahia, né, não tem feito. É verdade. Durante esse período, todos os times já contrataram. Acho que o Bahia é um dos poucos times que não contratou ainda. Um dos 6 times que ainda não contrataram, né? Então a gente tem muita coisa pra falar ainda hoje. Beleza, dando boa noite também ao nosso na mesa de som aqui, ao nosso Adailton Andrade. Adailton. Ele acha que hoje não vai participar, não. Hoje ele só vai. Ah, vai participar sim. Então pronto, manda sua vinheta aí. Já botei, só que vocês não ouvem, esqueceu? Esqueci, por isso que eu me atrapalhei aqui. Mas boa noite, velho, pode falar. Boa noite, né? Boa noite a você, ao Carlos, ao Lucas, ao Elton, que também está aqui com a gente na mesa, né? Mas não pode falar, tá com microfone ruim. E aos nossos ouvintes aí, né? Vamos aí comentar aí sobre esse negócio aí das contratações. Eu particularmente estou dando graças a Deus que parece que Toró não vai vir mais com o Bahia. Não, não vem mesmo. Então, estou dando graças a Deus nisso aí. Só quero que o Bahia acerte logo as renovações de contrato. Beleza, e boa noite para ele também, nosso Elton Teixeira, que também já foi soeiro. Foi a soeira. Mas que tá com problema no microfone. Eu só espero que não seja o mesmo problema dos microfones de Carlos. Boa noite. Não, Ah, agora sim, olha, funcionou. Acertou, gente. Saiu? Boa noite. Funcionou. É meio espírita isso aí, né? Resolvi. Boa noite pra rapaziada, torcida do Bahia. Mais usou um o secador, foi? Aí, né? Rapaz, tive que usar a curiosidade aqui pra consertar. Beleza, velho. Tá bom. Carlos entende disso, véio, de consertar o microfone que ele mesmo quebra. Deus é mais. Beleza, e começando a resenha de hoje, já falando do assunto que a Dailton estava comentando aqui agora, né? O Figueirense parece ter vencido a disputa. Disputa não, né? Que tipo, o Bahia teve interesse sim por Toró, isso foi admitido até por pessoas da direção do clube, mas não disputou Toró com ninguém. Isso aí também é marketing do empresário. É, Toró, que ontem foi dado como certo, e nós chegamos a divulgar aqui que estava certo com o Bahia por causa da boa relação dele com o treinador Joel Santana, mas na hora H ele decidiu ir para o Figueirense. Segundo o empresário, Toró teria interesse do Bahia, do Figueirense, de um clube da China, mas o valor oferecido pelo Figueirense, né, fez com que foi maior do que o valor oferecido pelo Bahia, fez com que o jogador fosse para lá. Então, Toró, que estava quase certo de vir, desistiu e foi para o Figueirense. E eu vou manter a mesma linha aqui. Eu achei que ele poderia ser uma boa, mas é um volante, e volante hoje em dia no futebol brasileiro é o que não falta, né? Como eu ontem defendi, né, que ele não é um jogador ruim, como todo mundo estava criticando, hoje eu digo que ele continua não sendo um jogador ruim, seria uma boa se viesse, mas como não veio, não vai fazer tanta falta assim, porque tem tantos jogadores aí da mesma posição, com a mesma qualidade dele, ou até melhor. Né? Então, não veio, tudo bem, vida que segue, vamos procurar outro volante, ou usar os que temos aqui, que são quase do mesmo nível, né? Tipo, eu acho Toró um pouco melhor que Helder e que Diones, mas tem outros volantes aqui melhores ou do mesmo nível que ele. Então, vamos lá, vida que segue. O que vocês acham aí de Toró? Dessa situação. Eu acho que eu concordo com você, Lúcio. É um bom jogador, mas também não é pra gente colocar a mão na cabeça e ficar se preocupando, chorando por perder Toró. A gente tem o próprio Fabio, que pode renovar, tem Fael, que tem suprido a necessidade do meio campo do Bahia, na frente da zaga, vem atuando bem. Eu acho que entre Toró e uma possível contratação de Somália, eu indicaria o Bahia tentar a contratação de Somália. Na minha opinião, eu acho Somália melhor que Toró. E acho que uma contratação de apenas um volante basta pro Bahia. Porque os da base estão subindo, né? A promessa de Leninha até ser titular do time, até pelo que o próprio Joel falou. Fabinho deve renovar. Fael tem contrato até dezembro do ano que vem. A dupla de volantes já tá aí. Um terceiro volante seria a Leninha. Toró viria para disputar a posição. E seria bom, porque o Bahia precisa ter elenco, né? Porque vão ser quatro competições. Mas já não veio o Toró. Pra mim, Somália é do mesmo nível. Eu buscaria Robson, que é melhor do que os dois. Robson, que era do Atlético de Goiás e tava, se não me engano, no Sport esse ano. Não lembro. Tem Amaral também, que o Bahia chegou a sondar. Tem Amaral que o Bahia chegou a sondar e tem interesse, mas o Cruzeiro parece que tá tentando contratar já isso. Já que não veio o Toró, né? Tomara que veio o Sol, né? Que piada infame. Rapaz, cadê aquela vinheta da salva de palmas, gente? Tem que deixar preparado aí pra esse rapaz. Esse rapaz é engraçadinho, como diz ele. Mas já que você... Eu já apaguei todas as vinhetas. Depois eu te passo, eu tenho aqui ainda. Já que você começou com a piada do dia, velho, a piada do dia ao vivo, né, que você já falou mais aí mais cedo, pode comentar aí o que você achou dessa saída de fora da pauta de contratação. Acho que deu um problema aí. Lucas, foi isso aí. Vai lá, Carlos, fala aí, você e depois Lucas, o que você acha? O Toró estava certo, né, de vir pra Salvador, né? Só que o Toró não chegou, né? Sem trocadilhos, viu, galera? Então eu vou fazer uma piada também. Bateu um vento e... E levou. Desviou. Espalhou as nuvens. As chuvas no meio. Não, mas falando sério. O Toró realmente estava certo com o Bahia. Tanto que eu anunciei como já contratação. Porque realmente, segundo fontes minhas, realmente era certa a chegada dele no Bahia. Só que o jogador foi tipo o Moraes, tipo o Jael, né? Não cumpriu com sua palavra, né? Tinha dado a palavra que ia vir pro Bahia mesmo. só que depois fechou com o Figueirense, né? Então, foi um jogador sem palavra. O Anjoni chegou a ligar pro empresário do atleta reclamando, né? Porque o jogador tinha dado a palavra, tinha falado que gostava de trabalhar com o Joel, que viria. E aí, por um salário um pouco maior, ele vai pro Figueirense, né? Uma pena, mas já tava fechado mesmo, praticamente, né? Faltava só assinar, mas o jogador pegou e deu um signal no Bahia e foi pro Figueirense. Pode ser que o Toró não tenha vindo e seja bom pro Bahia, né? Às vezes chupa demais, faz mal, né? Chuva demais, mata a planta, né? Quando o Carlos falou aí como aconteceu com o Jael, foi na primeira vinda de Jael aqui, antes da primeira vinda de Jael, não sei se vocês lembram, ele tava no Criciúma, ele viria pro Bahia e aí depois foi pro Cruzeiro. Aí não deu certo lá, aí ele veio pro Bahia em 2009, a primeira passagem. A única aí diferença, depois... Lúcio, é que o Jael, no caso, foi anunciado no site oficial. Foi anunciado e o Bahia mandou o PTA pra lá, a passagem de avião pra ele vir. E aí no aeroporto o Cruzeiro desviou e levou ele pra lá. Foi mesmo, em 2009 isso, antes dele vir. Aí depois ele veio na Série B, né, e aí fez aqueles gols e tudo, ajudou o Bahia a se livrar do rebaixamento em 2009. E em 2010 ele voltou depois de ter ido pra Suíça no primeiro semestre e aí ajudou Suécia. O Bahia a subir, né? Suécia, né? Suécia. É, Suécia. Mal, mas da Suécia. Isso, eu confundi com outro país lá. Não. Paraíso. O importante é que o Toró foi embora, né? O Vitinho levou o Toró e aí... Agora... Você era contra a contratação de Toró, Carlos? Eu não gosto muito de chuva não, viu, Rick? Falando sério, chega de piada. Não, tô brincando. Não, rapaz, é como vocês falam, né? Um jogador interessante, mas também pesa muito o fato de ele não estar jogando, né? Mas isso aí eu acho o mínimo, velho. Não, eu acho que tem tempo sem jogar, sem... Até porque vai começar tudo do zero agora. O problema é se ele viesse no... Pré-temporada. É isso, se ele viesse no meio da competição... Olha, aí velho, eu vou ser sincero, eu não acho que a pré-temporada no Brasil deve ser chamada de pré-temporada, né? Porque 15 dias não é pra mim, não é pré-temporada, né? É pré porque é antes, né? É, mas só é pouco não é, antes, na verdade, é um pré-temporada. Pré-temporada é um mês antes, né? Realmente, é uma coisa... anteriormente, para que o jogador comece a ganhar força física, comece a emagrecer, mas não, você com 10 dias de volta aos trabalhos físicos, você já tá estreando, então para mim não é pré-temporada. Então o Toró vinha sem ritmo de jogo, porque não joga muito tempo, é um jogador que também não é mais aquela Coca-Cola toda, né, porque não é à toa que era reserva, o quinto reserva do Atlético Mineiro, né. Se fosse esse jogador maravilhoso também, já estaria como titular, então não vinha treinando bem. E por isso que ele não estava no time titular, né? Assim como o João Neto, que também foi daqui, né? Assim como o Nicão começou mal, o Thiago, né? Então, não vinha treinando bem e aí realmente é descartado, né? Aos poucos do time, mesmo sem jogar. E no caso, eu acho que seria bom pelo que ele já fez no futebol, realmente poderia repetir, né? Um cara que já trabalhou e fez um bom trabalho com o João Santana, mas não veio. Deu o signal no Bahia aí e agora ele que siga o caminho dele, né? O rumo dele. E o Bahia que ganha força agora é com o Somália e o Amaral, né? O Amaral é um pouco mais difícil porque o Cruzeiro tá no meio, né? E o Somália tem aí o Jorge Santana, que tem uma forte amizade com o jogador e realmente ele ganha mais força. E você, Lucas? Pode dizer, Elton. Dois pontos. Em relação ao Toró, ele não vinha jogando por causa de divergências que ele tinha com o treinador Cuca, que é o treinador do Atlético Mineiro, desde o tempo de Flamengo. Não é pela capacidade de jogador que Toró é um bom jogador, mas por conta das divergências que ele tinha com o treinador, ele era sacado do time. E outra coisa, para ser um pouco mais radical, pré-temporada para mim no Brasil são os campeonatos estaduais. É verdade. Perfeito. Eu também concordo, velho. Pré-temporada, agora chama de pré-temporada porque é um período antes da temporada começar. Porque realmente não existe pré-temporada. Não existe. Você me dizer que Brasil existe pré-temporada, não existe, pô. Você começa a treinar, 10 dias depois você tá jogando, não existe pré-temporada. Só no nome, né? Porque realmente não existe. Mas vamos lá. Lucas, o que você achou aí da questão de Toró, velho? São alguns fatos aí. Primeira questão da pré-temporada, eu concordo até que aqui na Bahia o campeonato estadual seja utilizado como pré-temporada, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, que são vários times de potência, o campeonato estadual é levado muito a sério, entendeu? Eles não levam isso como pré-temporada, não. Outra coisa, em relação ao Toró, disseram, né, que ele estaria certo pela amizade que tem com Joel, porque Joel que revelou ele, que Joel que acreditou no potencial dele. Então não vamos levar isso em consideração também para as próximas... Com Somália. Com Somália, é verdade. Ninguém. Porque a amizade hoje no futebol não existe. O que existe no futebol é dinheiro. Quem paga mais, neguinho tá querendo jogar. Entendeu? No caso, eu acho que as duas coisas, né? Tipo, tem que estar intercalado, né? Os dois, a amizade e dinheiro. Se faltar um dos dois, aí pronto, né? Não dá certo. Não, claro, mas ninguém fala que amizade leva jogador, né? Ajuda. Ajuda um pouco, né? Mas é aquela coisa, né, velho? O jogador também tem a palavra, né? Ele deu a palavra ao Bahia e depois saiu. Acho que isso aí no futebol tem que ser dito. Se você ainda quer estudar outra proposta, você diz: eu tô ainda analisando, vamos dar um tempinho. E aí, se eu não tiver nenhuma proposta melhor em tal dia, até tal dia, realmente eu assino com você mediante a proposta que você me fez. Fora disso, não. Aí você acaba se queimando no mundo da bola justamente por isso, né? Eu acho que isso é ridículo de jogar futebol. Vai lá. Não, vai lá. Eu pensei que você tinha terminado. É só engatilhar aqui o plano B, né? Que ontem falamos que Somália só viria pro Bahia se não desse certa negociação com o Toró. E foi o que aconteceu. E aí, Somália ganha força agora, né? Nem gostaria muito de estar tratando de especulações, né? Como é que está acontecendo agora. Mas é o que há, né? No momento de notícia. Então, o liberado pelo Botafogo para negociar contra os clubes, o volante Somália chegou a ser sondado pelo Bahia. Só que, porém, com a negociação com o Toró bastante avançada, o Bahia desistiu de contratar o jogador. Só que o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, confirmou que houve interesse no atleta, que sondou o atleta, mas que não tinha mais interesse. Mas, como aconteceu essa desistência de Toró de vir para o Bahia e foi para o Figueirense, Somália volta a ganhar força. O Bahia pode bater a qualquer momento a negociação com o jogador Somália em virtude da desistência de Toró. E aí, é isso aí, né? Agora a bola da vez para contratação como volante é Somália, que também, né, é um jogador que tem afinidade com o Joel Santana. Vocês trariam Somália? O Somália... Eu gosto mais até do Somália do que do Toró, né? Eu acho que o futebol do Somália é melhor. Um jogador rápido, né? Um jogador que sabe sair jogando, toca bem na bola. Eu gosto mais do futebol do Somália. Eu acho que é uma boa opção também. Tem um futebol que também não encanta tanto assim, não, como alguns vão achar. Mas é um futebol simples e que dá resultado. Eu acho que o Joel Santana ele pode render bem. O problema dele é a barca, né? Mas aí o Joel Santana tá aí, né? Pra dizer que com papai... O problema dele é esquizofrenia, né? Que no dia que ele teve o assalto imaginário, vocês lembram? O espírito de Allan Kardec baixou no ladrão e roubou ele. Rapaz, o dia que horrível. Tomara que ele não faça isso aqui. E você, Adelton? E logo na Bahia, né, velho? É verdade. Como o Carlos disse aí, eu acho o Somália melhor que o Toró. Ele eu já pensaria assim em trazer. Toró eu não queria que viesse, não, mas Somália, se o Bahia conseguir trazer, acho uma boa. E já tem Twitter, viu, Lúcio? Beleza, então vamos fazer o seguinte: o Lucas vai opinar aí o que ele acha de Somália, e aí vocês dois vão intercalando aí, Twitter e Facebook. Se joga aí, Lucas. Sinceramente, eu acho que não tem nem comparação de Somália com Toró, sinceramente. Toró viveu uma boa fase, um momento bem pequeno no Flamengo e depois desapareceu. Somália já é um jogador mais testado, que a gente já sabe que vai apresentar um bom futebol, e vale a pena sim investir no jogador. Apesar de que Joel tá fazendo um time só de volante, na minha opinião. Não, rapaz. O Bahia tem 9 meias e 5 volantes. Não tem tanto volante ainda assim, não. Ainda, né? Tomara que continue sem ter tanto. Meias que a gente considera meias que na verdade são volantes, né? Mas o negócio é o seguinte: o negócio é ter os 5 volantes e utilizar todos os volantes, né? Como já aconteceu uma partida, o Bahia jogar com 5 volantes, né? Calma, não vai ser assim. Não vamos ser pessimistas. Fabrício Novaes, por exemplo, através aqui do Facebook, ele tá falando: o Bahia tem que acertar as renovações e depois... Primeiro. Jogadores. Fora Moraes e Zé Roberto, não acho? Eu concordo com você, mas eu acho o seguinte: que o Bahia o Bahia está numa situação completamente diferente dos outros times, porque o Bahia não é renovação. A gente colocou na cabeça que o Bahia está renovando, o Bahia está contratando esses jogadores de novo, entendeu? Esses jogadores não pertencem ao Bahia, os jogadores são emprestados. Então o Bahia não está tentando renovar ninguém. Na minha cabeça é diferente você contratar o jogador e tentar renovar um contrato. O Bahia pegou os jogadores por empréstimo e... tá tentando renovar o empréstimo. É isso. Exatamente. Mas seria uma renovação de contrato? Em Dani Moraes, por exemplo, Lucas, é renovação. Hoje não tem clube. Uma renovação de contrato é diferente de uma renovação de empréstimo. Porque não... Mas no caso, Lucas, eu acho que eu entendo como renovação, porque o contrato acaba em 31 de dezembro. Enquanto ainda não acabou, se fizer negociação agora, é renovação. Aí seria um novo contrato, uma... sei lá, não sei se existe essa palavra, uma recontratação. Se fosse a partir de janeiro, assim. Acabou o contrato aí, mas ainda não acabou, ainda está em vigor. Aí por isso que seria renovação, em minha opinião, no caso. Mas eu concordo com o ouvinte aí perfeitamente. A linha é essa, né? De um planejamento, primeiro as renovações, depois ver quem vai ficar da base, da divisão de base, quem vai subir. Aí uma vez montado esse elenco, aí vai contratar para suprir as carências, né? E foi esse planejamento que o Bahia fez. Talvez por isso que ainda não anunciou nenhuma contratação, né? E aí, eu posso ler agora o Twitter? Ainda tem um Facebook ainda, Lucas? Não, pode falar aí. Tá difícil de apurar aqui, que é muita gente falando ao mesmo tempo. Aí eu vou fazer uma seleção aqui e depois eu falo. Pronto. O Roberto Santos fala o seguinte. E aí, cadê Zé Roberto? Vem ou não? Ainda tá definindo, né? Assim como todos os outros, né? O Bahia ainda tá tentando contratar esses jogadores, né? Como vocês queiram contratar ou renovar, né? O Bahia ainda tá tentando que eles permaneçam no próximo ano, ou que eles venham no próximo ano, que é o caso dos Moraes e Roberto, o volante, o zagueiro, né, que o Bahia quer contratar. Mas o presidente, né, em todas as entrevistas que ele deu, tanto nas rádios quanto nos portais de internet e na TV, ele deu prazo até sexta-feira de estar anunciando. Né? E se for usar a sequência, que até o próprio Bahia planejou, de primeiro as renovações, depois subir os jogadores da base e aí depois contratar, então a partir de amanhã deve anunciar a primeira as renovações, né? Tomara que anuncie logo toda de vez. Né? Isso é, não é, seria, mas eu duvido. Vai ser a conta gotas. O Fabrício Novaes fala aqui pelo Facebook: Joel quer ser o maior motorista do Brasil, com tantos volantes. Não concordo tanto, não. Eu não concordo com isso, não. Olha só, velho. Fael, Fabinho, se renovar. Lenine, Felipe, Dionísio e Helder, 6. Agora meias tem 9. Eu não acho tanto assim, não. Acho que tem que ter 2 jogadores para cada posição, né? Tipo, se ele joga com 3 volantes, tem que ter 6. Vamos supor. A competição longa. Que, né? É isso. Vinícius Malha 7. Se tornou PS8. Ah, mas aí não vem, era um ou outro. Vocês também estão demais, velho. Mas vamos lá, é a opinião. E se vier Amaral 9? Não vem um ou outro. Vamos lá, o Carlos Martins fala o seguinte: boa noite, seria uma boa Bahia tentar o Renteria ou o Leandro Chaparro? Renteria, excelente. Ou meia, caso o Zé Roberto não venha. É mesmo. O último já tinha falado do Renteria. Quando eu jogo aqui no PES contra a Renteria, rapaz, aquilo é um capeta jogando. É brincadeira. Não, e no Internacional. Não, no Internacional também, ele era um capeta jogando bola, aquele cara. Joga ele, no PES, até Carlos Alberto joga bola, meu amigo. Carlos Alberto é o melhor jogador do PES aqui. Não, mas é sério. No Internacional ele arrebentava lá no Internacional. Ele é muito bom jogador. Eu traria. Fora que seria uma ação de marketing muito boa, né? Vamos lá. A Arizinha fala o seguinte: que porra, viu? Alguém aí dá uma caixinha de som pra poder ouvir a resenha Bahia. Pobre. Rapaz, se a gente for fazer a vaquinha aqui, não sai nem a metade de uma caixa de som. Né? Primeiro a gente vai fazer a vaquinha pra comprar um microfone pra Carlos. Depois a gente faz a vaquinha pra Carlos. O microfone é prova d'água pra Carlos. Hoje tá melhor, não tá não? É mesmo. Tá no Facebook aqui, ó. É o quê? Seu Igor Lobo tá no Facebook aqui. Tá como online aqui no Facebook, não aparece pra resenha. Vai ser demitido. Deixa o cara resolvendo a relação dele. Ele está com problemas pessoais. Hoje pediu licença hoje. Carlos disse, Carlos disse que justiça pra todo mundo, né? Carlos disse que vai cobrar o atestado dele. Ah, se, e se falsificar atestado médico, é justa causa, demissão, né? Vamos lá. O Mário Pellegrino fala o seguinte: não tô conseguindo entrar no site, manda outro link, né? Então vou mandar aqui outro link pro Mário Pellegrino, né? Que não tá conseguindo acessar aqui o nosso site, que seria o www.borabahia.net. Mas de qualquer forma, vamos ver aqui se a gente resolve. Entra na rádio, copia o link, cola lá e não tem chance de dar errado. Não, não, já mandei aqui pra ele, inclusive, e aí é só ele se divertir aí na nossa resenha. Vamos lá, o Josafá Batista fala o seguinte: que demora essa de anunciar as contratações? Vocês vão ver só vai vir carniça. Calma, vamos ter calma também, velho. Vamos lá. O Josa Batista também fala o seguinte: Andrezinho tá quase certo com o Botafogo e não deve vir mais pro Bahia, né? O Andrezinho não viria mesmo, né? O Botafogo comprou 50% dele e ele deve aí assinar por 3 anos com o Botafogo. Mas o Andrezinho nunca teve contato em vir, não. E a gente tem uma bomba aqui pra revelar, né? Mas vamos antes pra o Diego Grau, que fala o seguinte, escutando a resenha no interior. É irmão de Rodrigo Grau. Deve ser, né? Toró não veio, essa demora do Bahia em contratar também pode ser maior vacilo também, né? O Bahia tem que se mobilizar logo pra contratar, né? E a bomba do dia, viu? Olha que bomba, viu? O Alex Portela, o presidente do Vice, disse aí que só vai sair da presidência do Vitória se subir. Então, ele decreta aí de que vai ficar na presidência do Vitória vitalício. Pelo amor de Deus, mas na resenha do Bahia você vai dizer que é uma bomba e fala uma besteira dessa? É verdade, não, mas é verdade. Ele disse que não sai mais do vice, né? Fazer o quê, né? Meu Deus, seu Carlos, pra Bahia, gente. Carlos. Continua aí no Twitter, pelo amor de Deus. Eu acho que a Adailton tá tentado aí, mas vamos lá. Não, mas ele não vai te falar disso, dá 7 anos de azar, velho. Depois você vai sair daí e você vai fazer algumas coisas aí pra... Aí já sabe de quem é a culpa. O Jorge Williams pergunta aqui, ó: quem é melhor, Somália ou Toró? Não, já falou aqui, não foi? A galera já deu opinião. Mas repita aí sua opinião pra você. 100% quem? Diz que Somália é melhor do que Toró, né? E o Nelsito fala o seguinte: o Bahia tem que trazer tudo junto. Pra mim, Somália e Toró não dá um Rockenbach nunca, né? No caso, né? Não dá um Rockenbach, né? Sabe o Rockenbach do Grêmio que ele tá falando? Isso. O Pato Rockenbach, o Thiago Xavier falou o seguinte: vocês acham que o Bahia tá tentando contratar uma equipe com vários componentes que já trabalharam com o Joel? O Joel Santana costuma sempre levar os jogadores dele. Mas isso é normal de qualquer treinador. Sempre ele leva um ou dois jogadores de confiança dele. Isso é normal, qualquer treinador faz isso. O Matheus Santos falou o seguinte: boa noite, eu ouvi dizer que o Vitória tá tentando contratar Zé Roberto também. Que já viu jogador jogar Série B. Um jogador como Zé Roberto jogar Série B, velho, só se ele tiver maluco, né? Tá doente da cabeça, né? Aí é melhor internar logo, né? Sair do Internacional pra ir pro Vitória, melhor internar. Segue aí, Lúcio. Beleza, tem uma notícia aqui, né, sobre uma outra especulação que foi desmentida pela direção sobre o jogador Jonathan Zobina, né, que o empresário, né, para tentar valorizar o jogador e conseguir empurrar ele em algum clube, falou que o Bahia também teria interesse nele, né, ele que é um jogador do Atlético Mineiro e teve o nome ventilado como possível reforço do Bahia para a próxima temporada. A informação foi revelada pelo representante do atleta, que é Roberto Tibúrcio, em entrevista ao Lancinet. E segundo o empresário, o jogador recebeu sondagens de 3 clubes da Série A, inclusive do Bahia. Ele falou que Jonathan tem contrato de 3 anos com o Atlético Mineiro e não foi feita nenhuma proposta, mas que Bahia, Portuguesa e Esporte estariam interessados. E de pronto, de bate pronto, foi negado pelo presidente do Bahia, que traria esse jogador, até porque, né, os jogadores que o Bahia ventila para trazer nessa posição de ataque são muito melhores, e até os que estão aqui são melhores do que Jonathan Zobina. Então o presidente desmentiu nessa época realmente de muita especulação de empresários, né? Eles estão querendo valorizar o atleta, né? Isso, empresário planta notícia de que tem várias propostas ou para o clube de origem do atleta, né, se apressar em manter e renovar e aumentar o salário, ou até para outro clube tentar, né, que está em dúvida se contrata ou não, decidir logo contratar. Então, se vocês ouviram aí sobre Jonathan Zobina, é, invenção é notícia plantada aí pelo empresário e a direção do clube já negou. É, jogador fraco, não acho que vale a pena, não. É uma espécie de Reis. É. Que teve aqui. É isso mesmo. Isso mesmo, bem falado. É, então vamos voltar pro Twitter ou mais alguma coisa? O conterrâneo do conterrâneo de Lúcio aqui pelo Facebook, o Roberto Nunes, está dizendo aqui, ó, quando o Somália chegar, manda ele passar no Medrado e tomar uns passes mediúnicos. Vou fazer um ebó lá em Santo Amaro com o pai Valverde. Não tem pai Valverde lá, pelo menos que eu saiba. Eu não sei, é Roberto Nunes que tá falando aqui. É, Lúcio tem um terreiro lá, no, lá em Santo Antônio, né? Não é Santo Antônio. Depois fica chamando o Adailton de pai de santo aqui, viu? Eu acho que o pai de santo da resenha é o Lúcio, viu? Não, não sou não. Mais alguma coisa, Lucas? Mandar um beijo aqui pra Ivonete Campagnolo. Tá mandando um beijo pra gente aqui, dizendo que a resenha tá massa e que o site tá legal também. Beijo pra você também, Ivonete. É verdade, eu vou até aproveitar também pra mandar os meus abraços, né? Primeiramente, vou mandar um abraço aqui pro Josa Batista, meu amigo aí, é, a galera da, do SC Bahia, né? Que estamos tentando aí, quem sabe futuramente, alguma coisa, né? E a galera do BBMP, do SC, do chat BBMP também, né? Da comunidade do Bahia, do Facebook, do Twitter, né? Todo mundo também, mandar um abraço pro Igor e dizer pro Igor o seguinte... Meu velho, não temas. A preocupação olha em volta, a tristeza olha pra trás, a fé olha pra cima. Acredite, meu irmão. Acredite. Um abraço pra vocês, pode continuar. Forte, meu é o Leão Bipadi. Só faltava você terminar. É mesmo, é verdade, véio. É verdade, cara. É, mas é cada quem no seu cada quem, como diz o outro, né? Deixa o rapaz lá à vontade, cara. O meu jovem Roots. Aqui pelo Facebook, tá perguntando qual a idade de Somália? Ele tem mesmo condições de participar de todos os jogos? Ele, eu acho que ele tem 25 anos, ele não tem esse problema. Não, velho, não. 27. 27? Pra mim era 20, 25 quintinho era Toró, né? Porra, não tem problema nenhum. É verdade. Não, é mais ou menos a idade do Fael, né? Acho que o Fael tem mais ou menos a idade também. É, você deve saber. Você não sei não. Vive intimamente com o Fael. O Matheus Barreto fala aqui, não bota fé que Somália venha não. Eu acho um bom jogador, vem pra ser titular, se vier. Agora é aquilo. 25 anos. E Somália, 27 mesmo? 27. É aquilo que eu falei hoje de Toró e eu repito a mesma coisa pra Somália. Se vier, vai ajudar. Vai ajudar e pode ser titular sim, porque é bom jogador, assim como o Toró também acho que é bom. Mas se não vier, não vai ser o fim do mundo, porque pra mim, os que estão aí dão conta do recado. A principal carência é do Bahia. Quem? Fael? Ih, Carlos, você convive com o cara e errou a idade do cara? É mais ou menos essa idade, né? Não é nada demais não. O Fael também ainda tem muito tempo aí de carreira, mais umas 3, 4 temporadas tranquilo aí. Tá vendo como ele entende esse negócio? É, ele entende sim. Não, a diferença é que eu jogo FM, né, velho? Ah, tá bom. Tá bom. Se, aí, como eu tava falando, se ele não vier, também não será problema algum, que pra mim os que estão aí dão conta do recado. A principal carência do Bahia não é volante. Claro que tem que trazer, contratar jogadores pra fortalecer o elenco, porque são 4 competições. Esse ano o Bahia teve algumas carências quando um jogador faltou, tipo o Jobson. Quando saiu, o Bahia não conseguiu suprir a altura. Então o Bahia tem que se preocupar com isso. Contratar para formar elenco. E aí sim, Somália seria útil, como Toró seria, como Amaral seria, um dos três aí. É. Mas para mim, a principal carência no Bahia, no momento, é a lateral direita, se não conseguir trazer Marcos de volta. Os dois meias, que se o Bahia trouxer Moraes e Zé Roberto, para mim tá resolvido. E para mim, a principal carência, desde a saída de Jobson, é de atacante de beirada. Que pode ser resolvida parcialmente com Ananias, que pode ser usado o Vander ali também. Mas eu acho que tem que trazer um jogador de mais porte, de mais, né, de mais tarimbado, né? E até com um pouco mais de qualidade técnica para jogar ali na frente com o Souza. E quando precisar, tem aí Ananias e Vander, né, à disposição. O próprio Zé Roberto, se vier, que pode fazer essa função. Mas para mim, a principal carência é o atacante liberado e a lateral direita. Pode falar. Eliane Silva pergunta aqui, eu quero saber se Avni fica ou sai. É, a priori fica, viu, Eliane? Eles dizem que não tem proposta, né? O Marcelinho já disse que ele não tem proposta por Avni, então a priori ele fica. É, mas e tem muita e tem muita no ar para depois de Baiano. Eu não acho não, Carlos. Eu acho que tem muita notícia plantada aí. Essa história do Atlético Mineiro, de que tá já certo e que pro, o Atlético, eu li uma reportagem que o Atlético ter a Avni teria que comprar 50% do atleta, né? O Bahia tem 50% e uma empresa tem 50%. E que o caminho mais fácil era comprar os 50% do Bahia, não da empresa. É assim, se eu chegar aqui, ah, eu quero comprar, toma aqui o dinheiro, me dê. É isso que eu tô dizendo. Tem muita notícia plantada aí. O próprio presidente já falou que não tem interesse em vender a Avni agora, só se vier uma proposta irrecusável. E tipo, o Bahia tem 50% dos direitos econômicos e a empresa também tem 50%, mas os direitos federativos, que é, no caso, é que o que comanda o jogador, para onde o jogador vai, pertencem 100% ao Bahia. E tem que dividir isso. Direitos econômicos é o valor que ó, do atleta financeiramente, da rescisão da multa contratual. E direitos federativos o jogador preso ao clube. Então, se tipo o Bahia vender hoje, o Bahia é que escolhe para quem vender, e aí 50% para cada. E pelo que o presidente falou, eu repito aqui, não tem interesse, a Avni não está na prateleira para ser vendida, o Bahia não está desesperado para vender a Avni, porque não está precisando urgentemente, né, de dinheiro para pagar alguma coisa. Claro que o dinheiro é bem-vindo, mas se vier uma proposta irrecusável, ele vende. E nem teve proposta nenhuma, nem de Atlético Mineiro, nem de ninguém. Então estão plantando muita notícia aí, como eu falei, essa época de especulação. É época do empresário inventar, plantar notícia na imprensa, né? Para tentar agitar alguma coisa, ganhar alguma coisa a mais com o jogador. Mas, oficialmente, a Avni não tem nenhuma proposta e deve ficar no Bahia. Essa é a minha opinião. Para mim, ele vai ficar. O Ademário Coelho fala aqui: temos nomes melhores que Toró e Somália. Por que não tentar Fábio Rockenbach, que foi dispensável pelo Grêmio, ou Marquinhos Paraná? Aliás, esse Marquinhos Paraná que tem interesse é o Vitória. Não, acho que ele tá fechando com o Sport. Eu vi alguma coisa ontem. O Sport tá fechando já com ele. É bom jogador, Marquinhos Paraná. Fábio Rockenbach eu não gosto tanto não, viu? Eu não gosto do estilo de futebol dele não. E ele ainda fala aqui de Elton também, do Vasco, o atacante. Diz que o Vasco vai definir essa permanência dele ou não no Vasco essa semana ainda. Mas o problema é que se ele não ficar no Vasco é por causa do preço altíssimo da multa rescisória dele. Ele pertence a um clube de Portugal, se não me engano é o Benfica. Cruz Maltino. É caríssimo, é só por isso. O Vasco tem todo o interesse, queria até comprar o jogador, só que o clube lá está irredutível. Não é porque o Vasco está dispensando, é porque o Vasco não está tendo dinheiro para manter o jogador. É o vínculo dele termina no final desse ano, né? E isso, e o clube está exigindo o pagamento integral da multa rescisória, que é caríssima. E o Vasco, que é um clube, né, que recebe uma boa quantia da TV e patrocínios, é um clube do Sudeste, né, do Rio de Janeiro, né, e já sabemos, né, que eles recebem mais dinheiro lá. O Vasco não está conseguindo, quanto mais. E no caso de... Pô, esqueci o que eu ia falar agora. Vai seguindo aí, depois se eu lembrar eu... Bom. Ah, não, me lembrei. Os volantes. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se a galera vai gostar. E aí a galera opina aí no Twitter se achei interessante. Mas eu traria a Bida aí pra cá. Eu falei até ontem, não me lembro se eu falei no ar. Mas Bida é um volante que tem qualidade, marcação de volante e qualidade de meia. Ele tem um bom passe, tem um arremate de fora da área perigosíssimo e ajuda a marcar. Era um jogador que equilibraria o meio campo ali, jogando dois volantes e ele de terceiro homem e um meia de criação, um meia atacante. É um somar Fábio Bahia, bom, né? Eu traria, são estilos diferentes. Fábio Bahia é marcador. Bida era um atacante que virou meia. Mas eu traria, ou se não, o Robson. É um volante moderno. Sabe sair pro jogo. É isso. Tem um bom passe, mas Bida tem qualidade de atacante em um jogador de meio campo. Então é um jogador altamente versátil, né? E fora a questão da bola parada que ele também tem. E outro jogador é Robson, que também saiu do Atlético de Goiás. É um jogador que o Bahia tentou 2 anos seguidos enquanto esteve na Série B e não conseguiu. E eu acho que era a hora de tentar esse jogador. É um volante moderno, né? Que tem excelente passe, né? Tem qualidade de meia e marcação de volante. Né? Eu tentaria um dos dois aí para trazer. Para mim, os dois são muito melhores do que Toró e Somália. Mas o Carlos Eduardo falou o seguinte: o zagueiro pode ser o André Luiz, que deu cartão para o juiz. Esse daí eu não tô lembrando, não. Eu lembro o zagueiro. Não lembra não, rapaz? Aquele zagueiro, André Luiz. É, que tomou jogador. O cartão da mão do juiz e deu pro juiz. Ah, sim, sei, sei. O sou juiz. O sou juiz, é. Ele é bom zagueiro, bom zagueiro. Bom zagueiro, é. É boa opção, Carlos. É, o Nelson fala o seguinte, o Felipe, se subir mesmo, que ele tá falando da base, né? É titular fácil nesse time. É, falam muito bem, já vi jogar também, realmente. Se fizer justiça, é mesmo. É um jogador de muita qualidade. E ele fala aqui, ó, mas o Renteria não é o do Santos? É, ele tá Santos. No Santos, é porque ele teve a boa fase no Inter. Eu lembro dele muito, jogando muito no Inter. Ele, na verdade, ele deve ter perguntado mais ou menos ele tá no se Santos ele mesmo. Sairia ou não do Santos agora, né? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Muito difícil, né? Um jogador de qualidade, o Santos quer contar com ele. O Thiago Xavier fala o seguinte, imagine um 4-3-3 no Bahia com Renteria, Guerrón e Souza. Aí o cara sonhando já. Rapaz, aí seria um inferno pra defesa adversária, porque aquele Guerrón também, eu gosto do futebol dele. Ele joga. Bom jogador. E Souza ia ser muito bem servido. O Carlos Eduardo falou o seguinte, o Hockenbach, que tá de saída do Grêmio, vai ser emprestado, seria uma boa pro Bahia. É, o Lúcio acabou de falar que não gosta muito dele, né? Eu também não sou muito fã do futebol dele, não, né? Eu acho que tem volantes melhores no mercado. Eu acho um jogador burocrático, lento. É o Diego o Grau, né? O filho de Rodrigo Grau. Tô brincando, mano. Ele fala aqui, ó, bora Bahia, resenha da porra, massa demais, valeu, velho. É, o Nelson fala o seguinte... Que onda é essa, velho? Pensei que era uma bomba do Bahia, velho. Boa, velho, tem moral aí, velho. É verdade, velho. Por isso que eu falei. Ele vem com essa de bomba e vem falar do vice. Ah, vai pro Lascavio, cara. O Rafael Casca aqui perturbando o Vitória, dizendo que o presidente do vice só saiu do time. Não precisa, repetir. Ele não botou como bomba pra você estar aqui dizendo que é bomba. Eu dou como bomba. Eu leio a notícia que o pessoal fala aqui, mas vamos lá. Continue falando do Bahia. O Jean Santana fala o seguinte: por que o Bahia é sempre nessa novela? Se foi ano passado no bid, agora é da contratação. É mesmo, velho. O Bahia nunca sai da novela mexicana, né? Tá na hora de sair dessa novela aí, né? Na hora de ser mais vida real. Mais ágil. Olha o problema com o bid de novo. Não, eu acho que não. Se mantiver esses jogadores aí que ficaram, acho que não. Isso aí não, porque já vai estar registrado, é só uma renovação. O João da Batista fala o seguinte: vai vir Thiago Humberto dispensado, será que não seria uma boa pro Bahia? O que vocês acham? Eu não gosto muito, não, velho. Ele é um jogador que jogou aqui no rival, no adversário aí, e não rendeu muito. Lá no Ceará, ele começou como reserva e depois foi titular. É um jogador de qualidade, mas que ele é muito apagado, né? Por isso que ele perde a vaga de titular. Isso é verdade. Né? Fabrício Novaes fala que Hockenbach é fim de carreira. Seria horrível essa contratação. Eu não gosto dele também, não. Mas eu também não sou muito fã do futebol, não. O João da Baixa falou o seguinte também, ó. Carlos, deixa o Igor quieto, beleza, mesmo. Nossa, aí, a galera defendendo o Igor. Vai ser demitido. Vai ser demitido, que não apareceu aqui, tá no Facebook. Desse jeito que tá, ele vai ser demitido. Vou filando. É porque Carlos é o chefe dele, imediato. Não, Carlos é o supervisor dele na rádio aí. É Carlos que cuida dele, entendeu? Não. No sentido, não. Nesse sentido, você dá beza, não. Não, é profissionalmente mesmo. O Fábio Hockenbach, o show da Batista fala o seguinte também. O Fábio Hockenbach foi liberado pelo Grêmio. Ele pergunta aqui se foi liberado mesmo do Grêmio. Tá sendo emprestado, né? É bom jogador pro Bahia. Ele fala aqui que o Marquinhos Paraná vai pro Sport, né? É isso mesmo, Marquinhos Paraná. E ele fala que Bida, né? Que o Lute falou agora. Bida, para sair do Atlético Goianiense é difícil. Mas bom jogador para o Bahia. Ele concordando aí com o Lute sobre o Bida, né? Aqui o nosso amigo Emerson Jorge fala o seguinte: o Bahia tomou a rasteira do Figueira e perdeu o Toró. Agora vai atrás de quem? Não, eu não acho que foi rasteira, não. Ele graças a Deus. Agora vai estar de quem? Neblina? Ação direção do AC Bahia, é verdade, né? Você perdeu o Toró, agora vai perder quem? Eu não acho que perdeu. É isso que eu discordo um pouco. Eu discordo, mas eu respeito a opinião do torcedor. Eu discordo porque o Bahia não foi desesperado atrás do Toró. Ele foi oferecido pelo empresário. Aí, como é um bom jogador e tem bom relacionamento com o Joel, o Bahia admitiu sem trazer, porque o Bahia pensa em trazer mais um volante. Quis, teve interesse. Eu também acho. Fez proposta, E aí tava tudo apalavrado, não deu certo, tem tanto volante aí e até aqui mesmo, se o Bahia resolver, ah, não vou trazer mais volante nenhum, vou usar os que tem aqui. Pra mim, esses que estão aqui dão conta do recado. É, os torcedores do Facebook aqui, todos estão concordando comigo, viu? O Leonardo Reis fala aqui, o Bahia não vai contratar atacante não, é? Porque aguentar Souza por mais um ano tá barril. É que tem o Gabriel Pacheco e o Ridaltro Arkman também tá dizendo. Eu só tô vendo o Bahia querendo contratar volante. E os atacantes, cadê? Tá todo mundo cobrando. Não contratou, não contratou ninguém ainda, né? Agora mais, também Souza é essa carniça toda. Até porque o Bahia pensa no atacante do Zé Roberto, né? Como se precisa de um meia também de qualidade pra botar ele no ataque de cara com claro, claro. Já eu não acho Serpa, que o Souza ruim, não. Já o Serpa Júnior aqui, ele fala: o Bahia tem que contratar pouco, porém com qualidade pra poder mesclar com a base. Mas a ideia é essa, parceiro. Repetindo só o planejamento da direção, né? Que tomara que saia do papel e seja cumprido. Primeiro passo: renovar com os que aprovaram. E aí já todo mundo sabe quem foi que aprovou, que o Bahia tá querendo renovar. Segundo passo, vão subir 8 jogadores da base, que já sabemos quais são. Terceiro passo, vão, segundo o Paulo Angione, 4 contratações. Ou seja, se ele vai contratar 4 jogadores apenas, ele vai ter que buscar qualidade, não vai ter quantidade. Vão ser reforços para as carências. Exato, a ideia é essa. É isso que, claro, como o próprio Angione fala, a palavra que ele gosta muito de falar, mercado, né? E o presidente também. Se pintar uma grande oportunidade no mercado, claro que o Bahia vai trazer. Mas a priori o Bahia vai buscar 4 reforços para suprir as carências do elenco com as renovações e com os jogadores da base. E dentre esses aí está um atacante liberado de qualidade. Então, eu acho que tá faltando um pouquinho de paciência na gente mesmo, na torcida. E o Ademário Coelho tá até falando sobre isso. Eu acho que vice-versa, eu acho que as duas coisas. Tá faltando paciência na gente e agilidade na diretoria. O Ademário Coelho tá falando aqui, a ansiedade da torcida e esses dias sem jogos deixa o povo assim agoniado. Ele acho que ele tem razão. É verdade, É por isso que eu falo. Tá faltando paciência em nós torcedores e faltando agilidade na diretoria, que poderia ter resolvido de algumas coisas. Já poderia não, ter é um meio, É um meio termo, né? O presidente disse que até amanhã anuncia, então vamos ver. Amanhã vamos cobrar aqui. Nosso amigo aqui, o Denilson Mais Jesus, fala o seguinte: qual a sintonia para Serrinha, Alagoinhas ou região? Ou só pela net, né? Por enquanto só pela net, né, velho? Mas quem sabe a gente aparece no interior desses um dia desses, né? Quem sabe nossa. Tem projeto já pra isso, né? Tem projeto pra interior, viu? A gente tem um projeto grande aí pra ir pro interior. Com FM aí, um FM potente aí do interior. Pra ir pro interior. Um projeto aí, mas por enquanto... Por enquanto pela internet. Daqui a pouco a gente tem até uma coisa... Internet é bom, né? Que a gente alcança o mundo todo, né, cara? Não, verdade. Quem sabe, né? E daqui a pouco a gente tem uma coisa interessante pra anunciar aí sobre uma junção, mas vamos lá. O João da Baixa, você falou o seguinte: vai vir todo mundo do Botafogo, Somália, Caio e mais quem agora? Caio eu traria, viu? Caio é um morador. Ele tá falando aqui, no caso... Eu tô entendendo. Mas Caio eu traria. O Santana fala o seguinte: Magno Alves entra na lista dos jogadores que interessam o Tricolor. Isso é fato? Eu não tô sabendo, não. E eu não traria. Você é torcedor do Bahia, né? Já foi formado pelo Bahia, mas não acho que deve estar na lista. Marcelo Guimarães negou que tem interesse. Hã? Marcelo Guimarães negou que tem interesse. Eu não acho que o Bahia vai querer contratar ele por agora, não. O Matheus Santos falou o seguinte: por que o Bahia não contrata Marlos do São Paulo? Por que o Bahia tá precisando também de meio ofensivo, não muitos volantes, né? Aí também concordando com... É um bom jogador, Marlos, né? É um bom jogador, tá bobeando, né? O Marlos aí pra ser emprestado, né? O Nelson falou o seguinte: pra mim, onde há fumaça, há fogo, a proposta pode rolar. Mas não quer dizer que o Bahia vai vender, né? No caso, que ele tá falando do Avin, né? O Gustavo Henks fala aqui, ó, ouvindo a resenha da Rádio Bora Bahia, muito legal, valeu, velho, um abraço pra você. Pode seguir aí, Lúcio, daqui a pouco a gente vai. Beleza, vamos pra Lucas aí, que também tá com o pessoal do Face. Rodrigo Tinoco aqui pelo Facebook: o Bahia está fechando com Alexandro do Vasco. Eu não tô sabendo dessa notícia, não, Rodrigo. É um furo aí bom seu, porque eu não tô sabendo disso, não. Bom jogador, se fosse. Alexandre do Vasco, se vier, vai ser um atacante muito bom pro Bahia, assim. Bom, agora eu acho meio difícil, né? Porque é um jogador caro, né? Eu acho que o salário dele não é menos que 300 mil reais, né? Ainda mais vindo da onde tá. É, do Vasco, do time carioca, né? Carioca, o mercado, como o Lúcio já falou várias vezes aqui, é inflacionado, é um mercado que valoriza muito o jogador. Eu acho difícil, mas se você tá dizendo, né, a gente não vai dizer que é mentira, né? A gente vai. E vamos correr atrás aqui pra ver também, né? Isso. A notícia. E se vier, será muito bem-vindo. Vamos tentar confirmar, sim, vamos correr atrás. Com certeza, vamos correr atrás da notícia aí, já que o Rodrigo Tinoco tá falando. E se for verdade, vai ser muito bom pro Bahia. Com certeza, nossa rádio é a voz do torcedor, né? Isso aí. Com certeza. O Leonardo Reis aqui também pergunta: Madison e Santos seriam uma boa? Excelente. Excelente. Com certeza. Excelente. Com certeza, eu também. É só cuidar da cabeça dele, né? Que ele é um pouco complicado fora de campo também. Então, que é aquele jogador do Atlético Paraná. E isso tá sendo dispensado, tá disponibilidade. O problema dele é a cabeça, né? Mas é um bom. Mas o Marcelinho disse que não tem interesse nele, não, justamente por isso. Pela cabeça. O Marcelinho já falou sobre isso. Muito problemático. É, o Carlos Eduardo falou o seguinte: trazeria Rockenbach e Gabriel, lateral direito. Lateral direito, né? Também do Grêmio, o Gabriel, né? Ele esqueceu de falar o time aqui, mas o Gabriel, eu sei quem é que é o lateral direito do Grêmio. Inclusive, o João da Batista fala sobre ele também. Bom lateral direito liberado pelo Grêmio. Gabriel, o que acham? Esse Gabriel tá sendo liberado pelo Grêmio. É bom jogador, viu? É, aí eu acho que é até uma melhor opção do que o Coelho. Né? O que é que vocês acham aí? Rapaz, eu tô tentando me lembrar dele, eu não tô lembrando muito dele não. E ele fala aqui também, tô sendo sincero aqui. É, André Luiz, Moraes, Zé Roberto e Chaparro, né? Ou Renteria, quem é melhor dos dois? É, o Chaparro ou Renteria que ele fala? Rapaz, eu gosto mais do Renteria, viu? Renteria joga demais. O Jean Carlos Santana fala aqui de novo sobre o Madison e fala que a indisciplina Joel resolve. E Angione, que é psicólogo formado. Angione, se não resolver, bota pra fora. Ou então igual toma um murro na cara. Toma um murro na cara logo. Ô, Lucas, não, bota igual pra como fora. Ele fez com o Job. Se eu não e agora parece que é bomba mesmo, viu, velho? Você não, quem foi mesmo que falou do Alexandro? O Alexandro foi o Rodrigo Tinoco. É, o Josa Batista também confirma que ele diz aqui, ó, soube dessa notícia na estante aí que o Alexandro poderia estar vindo para o Bahia, mas não tá certo ainda, né? Então pode ser que já duas pessoas confirmando, né? Pode ser que. E é por isso que é bom a participação do torcedor, rapaz. É excelente essa troca de informação. É verdade, né? Cada um vai sabendo, né, que vai espalhando. Tomara, né? Tomara que isso aí é verdade mesmo. Tomara que o Alexandro venha, que é um belo jogador e é baiano, né? Mais do que nunca é baiano. Não, o Alexandro é baiano? É, né? Ele jogou muito aqui, mas eu não sabia, não. Ele jogou no. Ele é baiano. Quase certeza que ele é baiano. Sim, o Nelsito falou o seguinte, né? Acho 140 mil muito para um volante de 34 anos. Deve tá falando do Bida, né? É, aliás, não, deve Bida não. Toró, né? Ele é Bida de... não. Viu? Ah, é de Bauru. É de Bauru. Ah, ele deve tá falando do Rockenbach, do Latam. Ah, do, sim, do porque Rio, Bida, é verdade, Bida não tem nem 30 anos. É verdade, Nelsito, desculpe, ele deve tá falando realmente do Rockenbach. Eu não gosto nada do futebol do Rockenbach, mas eu respeito quem gosta, né? Ele fala aqui também aqui, é o seguinte: traria Bida fácil, mas tem contrato com o Atlético até 2014. É, vamos ver, né? O Nelsito também falou o seguinte: Robinho eu já não gosto, porém Marino é bola e tava dando sopa. É verdade, bom jogador mesmo. É, também gostava do Marino. Aí, inclusive, eu vou até lembrar aqui que o nosso amigo José Batista falou desse jogador, ó, há muito tempo, muito tempo. Até agradecer ao José Batista, que sempre vai aqui passando informações sobre jogadores pra gente. Ele dizendo que realmente ele mandou ver jogos da Série B sobre o Marino, né? Falando Marino, e realmente um jogador de muita qualidade, viu? É, Bahia vacilou aí, viu? E casa, dando mole aí no Icasa, e o Bahia vacilou. O Nelsito ainda fala aqui, ó: André Luiz, não, prefiro o Fabão. Ele dá risada aqui. E Fabão foi até oferecido hoje, viu? Eu vi essa notícia Fabão hoje. Oferecido ao Bahia. Mas o Bahia, nego, eu acho que o ciclo de Fabão encerrou-se já. A última passagem dele pelo Guarani não foi nada boa. E o Serpa Júnior tá falando aqui: Carlos, você é maluco. Alexandro não é baiano, ele é paranaense. Não é baiano, não? Acho que ele é paulista. É porque ele já jogou Ele tá dizendo que ele é paranaense aqui. É porque ele é irmão de Richarlison, até filho de Leila, que foi atacante do Curitiba. É isso mesmo, na minha cabeça. Porque realmente ele já jogou aqui na Bahia, mas também não fazia isso. O Josa Batista já diz aqui, ó. Alexandre é baiano. Então não importa, tomara que venha. É, não importa se ele é baiano, se é paranaense. Ele pode até ser japonês, né? Ele é bom jogador, deixa ele vir. Não, mas isso aí não importa muito, não. Mas se eu errei, não tem nada problema, não. Eu peço desculpa. É porque a cabeça da pessoa. Agora que ele já jogou aqui na Bahia, já jogou, né? Então. Ah, isso é verdade. Era baiano. E no começo da carreira, né? Também, né? Então a pessoa faz a. No caso, a. O juventude dele foi o rival. É, isso. E jogou muito por lá, por sinal, né? Não, a gente não pode negar, né? É, vamos lá, vamos pro Twitter. Tem um Twitter aqui. É, o Erheiden Matos falou aqui, ouvindo a resenha pela primeira vez. Alto nível, show de bola. Porra, valeu, Helder. É, Hayden, desculpe, não vou errar mais seu nome, não. Hayden, bem-vindo. Eu espero que você não é igual a TP, precisa. O Hayden, Hayden é o do Mortal Kombat, sacana. Pra trás, pra frente e chute, dá um golpe massa. Não vamos perturbar nosso ouvinte, né, velho? O cara tá estranhando hoje. Mais um abraço pro Hayden aí. Continua ouvindo aí, espalha pra galera, isso velho. Isso aí. Se eu estiver falando seu nome errado, me desculpe, viu, velho? É, mas é isso, um abraço pra ele e continua ouvindo sim. É, o Nelsis fala aqui, acho que ele deve estar falando do Marinho, não sei de quem ele falou, ele tá dizendo que tem contrato até 2012. Provavelmente deve estar falando do Bida, né? Ou do Bida o quê? Do Marinho, né? Do Icasa, né? Não sei de quem ele tá falando, especificou. Se ele depois especificar. É, fica melhor. É, e ele tá dizendo que Guerrão é bola, né? De Procássio, dentro já basta Fabinho. Que ele fala do Rockenbach, não é verdade? Fabinho é menos burocrático que Rockenbach, né? Rockenbach é aquele cara do carimbo, vai lá, véio. Com a dúvida lá do Alexandro, o Ademário Coelho tá dizendo aqui, o Alexandro nasceu em Bauru, São Paulo, e foi revelado pelo Vitória, jogou de 97 a 2006. Então ele também não é paranaense, velho. É. Eu disse que ele era de Bauru aqui. É, ele é de Bauru mesmo. É, não importa não, Bauru até... zero, não, não. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. É o Mendes 10 fala o seguinte: boa noite pra vocês, o que acham do Branquinho e Souza? Carlinhos Paraíba também, né? Ele fala aqui o que é que a gente acha desse jogador. O Branquinho joga muito, viu, velho? O Branquinho joga muito e talvez tivesse, se bem que ele tá preso ao Atlético do Paraná, né? Eu acho que comprou os direitos dele. Souza, o grande problema é o salário. Souza Meia, que era do Fluminense e tudo. É, o salário dele beira os 400 mil. Não, é o outro Souza Meia. Não, joga muita bola, qualificadíssimo. Jogou no São Paulo, jogou no Fluminense. Essas duas últimas temporadas dele foram muito ruins, né? Uma fase muito ruim mesmo. E o que pesa, na verdade, é o salário dele, que é muito alto. É, tanto que alguns clubes do eixo Rio-São Paulo não tentaram a contratação dele por isso. Né, pela má fase e pelo alto salário. Então, acho que pro Bahia o custo-benefício seria melhor trazer Moraes, investir um pouco mais e trazer Zé Roberto também. É, o Thiago Xavier fala o seguinte: vocês acham que deveria emprestar o Omar para ele ganhar experiência? Eu também, eu acho sim, viu? Acho válido. Tá na hora, né? De emprestar o Omar, né? Porque ele se queimou um pouco aí, principalmente no jogo da Atlético Paranaense, e a torcida ficou no pé dele. Eu acho que tá na hora de ele mostrar seu valor em outro clube, né? Pra depois voltar. O Nelson fala assim, ó, Thiago Humberto não, Felipe Azevedo sim, né? Falando aí sobre o Felipe Azevedo, o atacante do Ceará. Eu gostei do Felipe Azevedo, viu? Eu acho um bom jogador mesmo. Também aquele Vicente, o lateral esquerdo do Ceará. Gostei muito dele. Ele jogou muito aqui em Salvador, viu? Eu gostei. Não sei se a galera vai concordar, mas eu gostei muito do Vicente, viu? O lateral esquerdo deles. É, o José Batista fala o seguinte: Alexandre é baiano. Soube, ele tá falando aqui que é baiano. Então, vamos falar uma coisa do Alexandre. Mas o que importa é ele vir, né? É soube porque que... ele foi revelado no Vitória e a gente fica com a cabeça achando que ele é baiano. Fica achando que ele é baiano, é verdade. E aquele daqui, ó, soube que pode estar vindo do Cearense para o Bahia, mas não sei se é verdade ainda. É, o Dudu Cearense é aquele meia, né, do Fluminense, né, não sei, não lembro qual foi o último clube dele, não. É, e ele fala aqui também, ó, valeu pela moral lembrar do Marinho, bom jogador, é verdade, né, velho, o Marinho você me falou muito antes, no metade do campeonato você já tava me falando de Marinho, eu acompanhei, confirmei que ele é um bom jogador, falei até pro Marcelinho no Twitter dele, né, só que parece que não chamou muita atenção do Marcelinho não, né. E ele fala aqui também, ó, Caio pode estar vindo, Joel que pediu, que fala do Caio aí. No caso, pra o pessoal aqui do Facebook também já comentou do Caio aqui. E eu soube disso também, né, que o Bahia ia tentar sondar Caio. Não fez proposta, nem sondou. Mas eu soube que Joel Santana era simpático à contratação de Caio, até porque foi um jogador lançado por ele. E é um ótimo jogador, um ótimo atacante de beirada. Seria bom e não deve ser tão caro ainda, né? Até porque reserva no Botafogo. O Leonardo Reis pergunta aqui: Bruno Otávio, que já passou pelo Bahia e está no Corinthians, seria uma boa? E o Kleber Santana? Ó, Bruno Otávio seria uma boa, mas o presidente já negou, disse que não virá para o Bahia. E até porque ano passado ele nem jogou tanto, né? Não sei se recuperou completamente da segunda cirurgia no joelho. E Kleber Santana seria excelente. É bom jogador. O problema dele também é a cabeça, né? Mas é excelente jogador. É aquele jogador semelhante à Bida. Eu comparo a Bida a ele. É um jogador que joga em terceiro volante com qualidade de meia. Tem até uma bola parada, um chute forte também, parecido. O problema de Kleber Santana é a cabeça dele, né? Se conseguir trabalhar aqui. O que é que dá pra tirar dessas resenhas assim, Lúcio? Que falta de opção não é, sinceramente. Ah, claro que não. Se o Bahia não contratou até agora, foi porque não quis realmente, porque falta de opção no mercado não é. Com certeza, né? Quantos torcedores aí já deram vários nomes bons aí pro Bahia, né? Olha pra mim, Fábio Bahia é o principal pro Bahia contratar, e o Bahia tá de roça. Agora tem aquilo também, né? Aquilo que eu tava comentando aqui algumas resenhas atrás. Vamos torcer que seja por isso, né? O estilo de Paulo Angione é outro, né? Ele nunca anuncia. Às vezes o jogador já tá contratado e ele não anuncia. Nega até o fim. E aí, quando o jogador chega em Salvador, apresenta. Pode ser que ele esteja fazendo isso, né? Ano passado ele fez isso algumas vezes. Os dois juntos, não foi? Foi. No dia, é. E negou até um dia antes. Negou a contratação deles até um dia antes. E depois apareceram aqui e ele anunciou. Verdade. O Carlos Martins falou o seguinte: Keirson, que vai sair do Cruzeiro, seria uma boa. Ele não, disse que quer voltar a ser do Coxa e vai dar empenho agora. Eu acho que Keirson, um jogador que já jogou muito, né, no Curitiba, mas final, não dá mais pro Keirson, né? Pelo menos, digamos assim, não no futebol brasileiro. Eu acho que ele já deu o que tinha que dar, né? Mesmo novo assim, tá mostrando que não é esse jogador todo que foi do começo da carreira, não, né? Caiu muito de produção. O Emerson José falou o seguinte: essa de Bida é uma boa pra ser Bahia, joga muito. Alô, Marcelinho, olha o Bida aí, o Emerson Jóia falando aqui, ó. Já falei até isso com o Marcelinho também. O Lucas BDS fala o seguinte: o Bahia tem que tentar Danilo dos Santos, que parece que já sondou o jogador. Danilo? O lateral? Meio o Danilo, o meio campo, pô. Ah, o do Corinthians, você fala, né? É, deve ser o Danilo do Corinthians. É, ele é ótimo jogador também. Eu quase vinha pro Bahia ano passado e depois não deu certo a negociação. É, se tivesse como aproveitar aí antes de Andrei Sanches sair, trazer os dois, Moraes e Danilo, seria ótimo. Ó, aqui, ó, o Jorge Lins falou negócio assim: será que o Bahia não vai atrás de um jogador sul-americano? Acho uma boa também, né? Um zagueiro uruguaio, né? Podia ser realmente muito bom. O Lucas BS é o seguinte: o Diego Maurício é um bom jogador e pode render. Fala do meia do Flamengo. Eu não gosto muito do futebol do Diego Maurício, não, viu? Mas, e além de ser, ainda mais que é muito caro, né? Mas vamos lá. O Carlos Eduardo falou o seguinte: gosto do Rockback por ser o homem da bola parada no Grêmio. Bom batedor de falta, e é o que o Bahia precisa, né? É mais um Marcos Assunção no Bahia. É, piorado, né? Que só sabe bater falta, é meio complicado, né, velho? A gente tem que pensar no jogador que seja completo, né? O Nelsito falou o seguinte, mas respeito a sua opinião, no caso. O Nelsito falou o seguinte: Marcinho seria melhor que Madison. Gabriel jogou no Fluminense também, que ele fala do lateral, né? E ele fala aqui que Marquinhos Paraná tem 34 anos, ele fala do Marquinhos Paraná, né? O Jean Santana fala o seguinte: a fonte em relação ao Magno Alves é o Futebol Report, né? Bahia, Magno Alves entra na lista de jogadores, mas o Marcelinho negou, né? Aí a gente também tem que levar em conta que o Marcelinho é presidente, né? Então, vamos ver, né? O Bahia também sempre nega e acaba contratando, mas vamos ver, né? Beleza. Vamos ler só mais os últimos tweets aqui, faltam só três, né? E aí beleza. A gente termina. O Lucas BDS fala o seguinte: eu acho que o Bahia nega que não tem interesse nesse jogador, mas na hora está negociando. É o que o Lute falou, né? O Nelsito fala o seguinte: Renteria tem contrato até o meio de 2012. O Santos, aí o Bahia se liga, velho. O Renteria é um bom jogador, viu? O Lucas BDS fala o seguinte: pra mim, eu acho que o Bahia tá buscando jogadores da Europa. Com essa demora, deve estar trazendo algum de lá. Olha o torcedor. O Mendes 10 fala o seguinte: o que você acha de jogadores da Universidade de Lima, do Peru? Tem bons meios de campo, abraços. O Bahia tem todas as condições de buscar jogadores de lá, né? O José Batista concorda que o Vicente é um bom jogador, fala que foi revelado pela Ponte Preta, né? E o José Batista fala aqui que o empresário de Toró disse que ainda não fechou o contrato com o Figueirense. A Bahia ainda vive expectativa de trazer o volante. Ele disse que sobre aí pelo Márcio. Márcio Martins, eu vi aqui no Twitter também. É, vamos ver, né? Ah, mas o Bahia também não tá assim desesperado por Toró, não. Deixa a negociação aí fluir. Se o Bahia resolver contratar um antes, aí Toró pode ficar sem o Figueirense, sem o Bahia também. Pois é, o empresário tá fazendo muito leilão também. Aqui não pode aparecer outro time aí, é Tite. Exato, eu acho que a gente tem que se preocupar mais é com isso. Fael. E aí? Não, Fael tem contrato. Fael tem contrato. Lúcio, vamos anunciar agora esse negócio aí da parceria e como é que vai ser? A gente vai deixar pra beleza, amanhã. Então. Anuncia logo aí, você já falou? Não, é que a gente tá. Vamos fazer aqui, né? Uma fusão, né? Tá, já tá sendo trabalhado isso. Mas a Rádio Bora Bahia vai fazer uma fusão com o blog Amor de Aço. Né, em virtude de já serem parceiros, né? A Rádio Bora Bahia e o blog Amor de Aço, vamos fazer essa fusão e se tornar um veículo só, né? Que seria a Rádio Amor de Aço. Né, então vamos fazer isso aqui, estamos comunicando aqui a todos os ouvintes, até gostaríamos de opinião. Ou seja, né, eu virei um novo Equibatista, eu tô comprando todo mundo. Eu tô brincando. Rapaz, tô comprando todo mundo. Tô brincando. Então, vai continuar a mesma coisa, a mesma equipe, né? Só que vamos, né, fazer essa fusão, né? Um blog que é parceiro da Rádio Bora Bahia, e aí os dois vão se juntar, né? Vão se fundir, no caso. Eu disse fundir, e aí vamos fazer esse veículo mais forte, né, mais potente, unir, né, os ouvintes da rádio com os leitores do blog Amor de Aço, e aí fazer essa grande, né, festa aí. E a gente pede desde já, né, que já que a galera que acompanha aí, no caso, a gente pela o Facebook da rádio, né, e o Twitter da rádio, já comecem a migrar pro blog, né? Porque a partir de segunda-feira ou na terça, estourando na segunda, né? A gente já deve então começar. Então seria estourando na terça, na segunda ou na terça, seria estourando na terça. Não, estourando na segunda-feira, a gente já deve estar migrando pro outro site, né? Então a nossa próxima resenha é na segunda-feira, no caso, né? Da outra semana. Já seria no Amor de Aço. Então a galera começar a migrar pro Twitter pra já ser respondido no outro Twitter, né? Então, realmente, uma parceria muito boa, né? Eu sou um dos donos aí, entre aspas, né? Porque não tem dono, né? Do Bahia, né? Do Amor de Aço. E aí me surgiu essa proposta aí do Lucas, né? De juntar. E eu já tinha até pensado nisso antes. Então, com muito prazer que o Amor de Aço recebe a Rádio Bora Bahia, né? Agora aqui vai virar Rádio Amor de Aço. E com certeza, mais do que nunca, juntar os torcedores. Né, a interatividade ao máximo, né? A rádio vai continuar sendo a rádio da torcida. O nome é a mesma, né? Resenha Bahia. Vai ser Resenha Bahia, continua. Exatamente, é o mesmo horário, a mesma equipe. O mesmo link, por enquanto. Se vocês clicarem no link borabahia.net, vai ser o Papo de Aço, entendeu? E pra galera se acostumando. O Twitter, o nosso Twitter, a gente não vai sair do ar, o arroba Rádio Bora Bahia, por enquanto também, enquanto vocês migram pro Twitter. Então, tudo vai continuar o mesmo, pelo menos até o final da próxima semana. Então, a gente vai migrando aos poucos, vai dando a notícia aos poucos, para que vocês possam ter tempo de se acostumar e tudo mais. Mas o que mais a gente importa é que vocês comecem a pegar o fio da meada para começar a participar ao máximo, né? O nome agora do site é o www.amordeaco.com.br. Também tem esse negócio do link ser.com.br, né? Porque é mais fácil da galera gravar. Então, tudo isso aí vocês já podem começar a se acostumando, né? Então, é isso. Eu acho que a parceria só tem a crescer e os torcedores a ganhar com isso, né? Então, estou muito feliz com essa parceria. É isso aí. Então, como o Carlos falou, né, a intenção é unir mais, né, os ouvintes da Rádio Bora Bahia, que são muitos, com os leitores do blog Amor de Aço, né? Vamos juntar, e a ideia é agregar, né? A cada vez que surgir a oportunidade de agregarmos, no caso, torcedores à nossa causa aqui, né, à nossa rádio, ao blog e tudo mais, nós vamos querer sempre agregar, né? A ideia é aumentar cada vez mais essa rede de torcedores do Bahia que se comunicam, né, que se informam na rádio, né, que é Bora Bahia, agora vai virar Rádio Amor de Aço, e que também se informam aqui, né, e que discutem, que debatem o clube aqui, né, um canal exclusivo para a torcida do Bahia. Então, com certeza. É isso que nossa intenção é essa, e por isso estamos fazendo essa fusão, né? E o Twitter para que vocês já comecem a acompanhar. No caso é o @amodiaco, né? Então vocês já podem começar a acompanhar. Por enquanto o Twitter da rádio vai continuar, então vocês já podem começar a migrar, né? Vou deixar também o Twitter lá do Amodiaco para que vocês possam começar a migrar aos poucos, sem pressa, né? Começar a se acostumar aos poucos, né? Com o novo site, com a nova parceria, e aí vocês já podem começar a visitar o novo site, saber como é que funciona tudo mais. E aos poucos a gente vai passando, migrando tudo para lá, para que vocês possam ter mais interatividade, né? Então é isso. E estamos vendo aí também a possibilidade de botar mais programação, né? Exatamente. Tem alguns programas novos aparecendo aí, né? Tem um programa de um parceiro nosso aqui que também participa da resenha, que ainda, né, tá se definindo aqui, mas sobre o futebol do Nordeste, né, vai ter isso. Tem alguns programas que... Mas tem algumas novidades. Não vou falar do vice. Não, claro que não. Sem nem pensar. É resenha Bahia. O Nordeste, né, compreende os outros clubes, o Bahia e talvez um clube no interior. Pois é. Óbvio, só pra antes de terminar, o que o Jean Santana fala: muda o nome, muda o blog, muda o site e só continua a cueca. Meu Deus. Não, velho, não, uma notícia, né, também muito importante. Isso. Que a gente tem a dar é que a partir de aí, uma dessas semanas aí, ou a próxima, ou depois da próxima, provavelmente depois das férias, deve-se vir uma menina. Nós vamos pra fazer nossa uma. A gente vai, fixa, né? Junto com a parceria da comunidade do Bahia no Facebook, que também é uma parceira forte nossa, a gente vai fazer a eleição da musa da comunidade do Bahia. Exatamente. E quem for selecionada vai participar da resenha com a gente de segunda a sexta às 19 horas. Isso. Integrante fixa, né? Integrante fixa aqui da resenha. Daqui a alguns dias a gente vai lançar no site. Tem várias novidades aí, a gente vai passando aos poucos aí, né? Vou também passar tudo de vez. Verdade. Não, vamos aos poucos para não deixar o torcedor confundido. O importante agora é que o nome do site vai ser o www.amodiaco.com. Amodiaco, cara. Não fala Amodiaco, que as pessoas não são boas. Elas sabem que não bota cedilha no site. É amodiaco.com.br. Acabou. É só pelo costume, né? Já passou essa fase já, velho, que era internet discada e tudo mais, que falar que era tudo junto e sem acento. Já passou, tá esperado aí pelo. O Mendes faz aqui, ó: parabéns pelo projeto, muito bom, e que venha mais, show de bola, valeu, velho. Com certeza vai vir muito mais. Esse projeto aí não é pequeno, não. O projeto que a gente pensa aí é espalhar até pelo interior, né? Então coisas novas vão surgir aí. A gente quer levar o nome do Bahia, não só a Salvador, né, mas também a todo o Brasil. Então aos poucos a gente vai buscando nosso espaço aí pra chegar ao torcedor do Bahia em todo o Brasil, né? Então... Carlos, lê aí o Twitter de Jean, vá. Não pule, não. É o que agora que o Jean quer. Vai ter outra além de Carlete? Não. É mesmo, já tem uma menina, é mesmo, gente. Você tá certo. Ó, velho, você lembra que agora que eu sou Ike Batista, eu posso me demitir no meu Twitter, né? Tô brincando. Você é Carlos Crete, sua vinheta te denuncia. A vinheta tá escrita assim mesmo, você Crete. Foi eu que escrevi até. Carlos Roberto Crete. Nunes aqui no Facebook fala: gente, isso é muito bom, isso é sinal de crescimento. Ele ainda fala assim: cuidado com as meninas aí, viu, seus tarados. Não existe isso. Tarado daqui é zero. Mentira. Como não tá aparecendo. Ele até volta semana que vem aí, antes das férias, né? O Zé Fonseca, que é o apresentador aqui, então, titular. Eu sou apenas um comentarista, mas estou apresentando aqui. Ele deve voltar a partir de segunda-feira, né? E essa altura do campeonato tá aí aprendendo a dirigir alguma rua dessa aí de Salvador, brincando de... Você vê que qualquer pessoa hoje em dia pode ter carteira, né? Até Fiuk tá tirando carteira, brincadeira desse, né? Vamos lá, então é isso aí. Se tiver mais Twitter, pode ler os últimos aí. Vou finalizar só pincelando aqui rapidamente sobre a Nike, né? Que mais uma vez se pronunciou, falando dos parceiros, que são Bahia, Curitiba... Internacional, Corinthians, que já é. Não é isso? E o Santos, isso. E aí vai ter um evento no Rio de Janeiro para o lançamento da seleção, em fevereiro, da camisa da seleção e dos uniformes dos novos clubes parceiros, esses aí que citamos. Só que a Nike garante, né, que vai mandar os uniformes de treinamento antes para o Bahia, por exemplo, e os outros clubes, já que os campeonatos regionais começam antes, e que alguns clubes terão uniformes provisórios até chegar em fevereiro, quando serão lançados os uniformes oficiais da temporada. A Nike também fala que vai respeitar a tradição de cada clube, mas que a marca registrada da Nike é a inovação, né? Então promete que serão uniformes bonitos, que todos vão gostar, mas que não fugirá, né, da tradição dos clubes. E a Nike, embora o Bahia não tenha confirmado, até porque em virtude de contrato ainda em vigência com a Lota, não pode o fazer de forma oficial, mas a Nike já está falando aí já como parceira do clube e falando até os planos, né, como será e tudo. Não, Marcelo Guimarães confirmou. Confirmou, mas não oficialmente. No site não tem. No site ainda não. Não pode fazer isso, é isso. Porque ainda está em contrato com a Lota. Mas até fala assim valores que o Bahia receberá cerca de 2 milhões anuais, né, da Nike, e fora o material esportivo. E é mais ou menos por aí. Então, deve, né? A Nike falou que deve fazer alguns uniformes provisórios para alguns clubes até chegar em fevereiro e aí sim lançar o oficial, né? E o material de treino deve chegar logo no início da temporada para os campeonatos estaduais. Mais ou menos isso aqui, uma pincelada rápida sobre a Nike. E ainda falando, né, uma notícia não muito boa, que segundo as previsões aqui, a entrevista ao Jornal à Tarde, né, os uniformes deverão beirar os R$200 o valor, né? Vai ficar um pouco caro, mas eu até estava conversando com o presidente no Twitter e eu falei, né, que a Penalty antigamente fazia uma camisa top, né, que era camisa igualzinha que os jogadores usavam, com escudo emborrachado, emblema emborrachado, e fez uma outra Penalty na época, também original, oficial, só que com um pouquinho menos de qualidade, né? O material do tecido não era nem tão diferente, mas o escudo não era emborrachado, uma coisa assim. Então a Penalty na época fez uma camisa top e uma popular, evitando assim até a pirataria. E o presidente disse que na conversa com a Nike a intenção é essa, né? Foi passado isso. Vamos ver se isso vai se concretizar, né? Eu queria mandar um recado pro torcedor aproveitar, pedir para que eles evitem comprar os produtos piratas. Vamos ajudar o clube, pessoal. Não tem condição de comprar camisa original. Vai juntando dinheiro, compra parcelado, ou então participa aqui das promoções da rádio. Com certeza esse ano a gente vai estar sorteando muita camisa da Nike aí pros torcedores. Então, mas evitem comprar os produtos piratas, porque isso só faz denigrir a imagem do clube. Não, e outra coisa que eu vi sobre essa semana aí, velho. Dizendo que já tem gente no Iguatemi vendendo camisa da Nike falsificada do Bahia. Então você vê que nem anunciou no site oficial e já estão vendendo Nike. Se o camelô já está vendendo Nike, então a pirata é a Nike que vai vender depois. É brincadeira uma coisa dessa. Me deixa. Quer dizer, o oficial agora é pirata, né? Mas vamos ler os últimos twitters aqui. A galera muito nossa finaliza aí que já está na hora. Já passou. A galera realmente, já. Obrigado mesmo pela galera aí por estar apoiando nossa parceria desde agora, né? A galera realmente ajudando aí. Olha aqui, ó. O senhor Santana fala o seguinte, né? O Jean Santana. E quem disse que o que é bom não pode ficar melhor? Sucesso pra essa aliança. Rádio Bora Bahia, mais amor e aço. Porra, velho. Obrigado mesmo aí pelo apoio de vocês. Aqui, ó. O nosso amigo Diego Grau fala o seguinte: parabéns pela parceria. Já acompanha o blog Amor e Aço. E essa união só vai reforçar em termos de notícias e crescimento. Aí, velho, muito obrigado mesmo por vocês. E aqui, ó, muita gente desenhando sucesso. O Nadson pergunta aqui se é parceria mesmo. Parceria, agora mais do que nunca, né? Agora é fusão. É uma fusão, né? Nem parceria, né? Uma fusão em que vai dar uma... Não é fusão de Dragon Ball Z, não. A gente não vai virar um terceiro Super Saiyajin, não. Não, mas sem brincadeira, realmente uma parceria muito legal pra gente e vai render bons frutos, né? Tomara que renda realmente bons frutos pra gente, né? E aí aqui fala aqui, ó: primeiro foi Brahma e Antártica, Nestlé e Garoto. Primeiro foi Brahma e Antártica, Nestlé e Garoto, Sadio Perdigão. E agora, Bora Bahia, Aço, mais uma mega fusão. Valeu mesmo. É verdade. Foi uma proporção um pouco menor, mas é mais ou menos por aí. Faltou ele citar aí também. Se fundiram, foi? Eu não sabia, não. Não, foi, na verdade, foi Insinuante e Lojas Maias. Aliás, Lojas Maias e Magazine Luiza também, né? Tem... é uma coisa dessa. Isso aí eu tô por fora. Ricardo foi Insinuante também. É isso aí, mais ou menos por aí. Então é isso aí, vamos finalizar aí, né? Vamos nos despedir da galera aí. Amanhã. Aqui que esse merece. Olá. O Arthur Araújo fala o seguinte: esse dia de sem jogo do Bahia está me deixando doente, é verdade. Eu já tô estressado, tô nervoso sem jogo do Bahia. Mas agora, no seu caso, Carlos, eu não entendo. Não. Faltando três rodadas pra acabar, você tava aqui conversando em off com a gente. Rapaz, eu tô doido logo que acaba esse campeonato, porque já tô me estressando. Eu gosto daquela fase de especulação, de contratação. Mas aí agora posso, você tá falando. Que eu vai jogar é chato, velho. É isso, eu só tô dizendo que em três semanas você mudou, mas é verdade. Mas acontece, rapaz. Você já viu no trabalho, quando você tá no trabalho, você tá doido pra ir pra casa. Basta você passar uma semana em casa, você quer voltar a trabalhar. É verdade, isso acontece. Acontece. E fora que eu entendo que ele tava falando de querer acabar o campeonato logo, porque a gente tava ali numa situação, né, um pouco complicada, né? E se acabasse logo com o time também fora da zona de rebaixamento, né, daria aquele alívio, que foi o que aconteceu no jogo do Santos. Mas é isso aí. Então vamos aproveitar agora, vamos finalizar a resenha. Carlos pode se despedir aí manda um abraço pra galera do Twitter. Antes depois de finalizar, passo... rapidinho, o Rizaltro aqui pelo Facebook, mandando um abraço pra todo mundo, dizendo que tá ouvindo a rádio lá de Petrolina e que tá divulgando a rádio lá pros amigos dele, porque ele acha muito boa a resenha. Valeu, parceiro, valeu, forte abraço aí a galera, divulgue mesmo, como eu falei, né, eu falo sempre, né, aumentar cada vez mais essa corrente, né, só vai ser bom pra torcida. É, agora eu vou me despedir, né, eu vou deixar agora o nosso Twitter, já oficial, né, @amodiaco, né, Amodiaco, tem que falar Amodiaco mesmo, porque é Amodiaco, Mas a galera sabe que não tem cedilha, pô. Pronto, então @amodiaço o nome do... Sem a cedilha, faz assim, @amodiaço, sem cedilha, pronto. É o costume já, velho, mas vamos lá, é o Amodiaço, né, @amodiaço, vocês já podem começar a seguir, e aí aos poucos a gente vai migrando aí no Facebook, e é isso. Uma boa noite a todos, meu Twitter pessoal também, né, é o @carlos18jr, né, então se vocês quiserem me seguir pessoalmente também podem. Então um abraço a todos, né, agora é só a gente se divertir, amanhã tem mais resenha às 19 horas, e esperar que o Bahia tome uma decisão aí pra, na contratação e na renovação, né, a gente tá esperando, e é isso, um abraço a todos e boa noite. Valeu, Carlos. Também o nosso Lucas Marques pode também ir às últimas considerações aí do Facebook, também pode se despedir da galera. Eu queria agradecer muito, gente, o pessoal do Facebook, que hoje participou mais do que todos os outros dias que a gente teve aqui. Cada dia que passa a participação tem aumentado mais. Está sendo muito difícil de eu conseguir acompanhar aqui, tamanha quantidade de comentários, de perguntas que o pessoal faz. Eu queria até pedir desculpa para quem eu não consegui falar. Vai tentando todos os dias aí, a gente tem programa de segunda a sexta a partir das 19 horas, então todo dia o pessoal pode participar. Vou tentar mesclar aí um pouquinho para tentar falar os comentários de todo mundo, galera. O Fabrício Novaes até pediu pra gente comentar um pouquinho do jogo do Santos e Barcelona, mas não deu tempo, o programa infelizmente já acabou. O pessoal do Facebook, cada dia que passa, tá me surpreendendo cada vez mais, bicho. A Ivanete Marinho todo dia tá com a gente. Agradecer esse pessoal que tem ajudado a gente com o nosso trabalho. Ajudem, pessoal, a divulgar a rádio. Cada dia que passa a rádio vai crescendo mais e a união dos torcedores se torna cada vez mais forte, que é o nosso objetivo, que é unir a torcida tricolor em informação, em entretenimento. Então agradecer a todos mesmo, em especial o pessoal do Facebook. E amanhã estamos de volta a partir das 19 horas. Beleza, Lucas. Também mandando um abraço aqui para Dailton, né, que comanda aqui a nossa mesa de som. Ele até pediu para divulgar o Twitter dele, é o @BahiaDePrimeira. É o nosso Adailton, que estava aqui participando conosco, ele está ali no aquário, né, na mesa de som. E agora, no momento, não pode falar, cuidando de outras coisas técnicas aqui da rádio. E eu gostaria de me despedir também, né? Faço minhas as palavras de Lucas aí, no sentido de agradecer a todos. Amanhã às 19 horas estaremos de volta com mais uma resenha Bahia na sua rádio Bora Bahia, que está virando rádio Amor de Aço. E meu Twitter pessoal, para quem quiser seguir, é o @lucraquebbmp. Fiquem à vontade aí para seguir, é o @lucraquebbmp, repetindo. Podem seguir aí à vontade para debater do Bahia, de futebol e tudo mais. Amanhã, 19 horas, de volta aqui nessa frequência. Não é frequência porque não é rádio FM, nesse site. Em breve. Exato. E boa noite a todos e até amanhã.